No meio da noite, só penso em você. As luzes piscando, difícil esquecer. Seu beijo ficou marcado em mim. E eu danço sozinho, querendo o fim. O som explode, mas o coração implora. Volta pra mim, não deixa pra depois, agora. Tá, amor, não me abandone. Fica aqui nesse baile até o amanhecer. Seu olhar me consome. Sem você, meu mundo para de viver. Oh, oh, oh, não vai embora. Oh, oh, oh, espera só mais uma hora, véi. Tentei disfarçar, fingir que tá tudo bem. Mas meu corpo chama o seu como ninguém. Te vejo dançando, tão linda assim. E eu me pergunto, será que é o fim? O DJ aumenta, mas o coração chora. Volta pra mim, não deixa pra depois, agora. Amor, não me abandone. Fica aqui nesse baile até o amanhecer. Seu olhar me consome. Sem você, meu mundo para de viver. Oh, oh, oh, não vai embora. Oh, oh, oh, espera só mais uma hora, né? Te prometo mudar se você ficar. Vamos juntos dançar até o sol brilhar. Não joga fora o que a gente construiu. Meu coração ainda é seu, ainda é todo seu. Dança comigo agora.